Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. It's 800 other kinds. Mais um Two Guys One Call, call, dois caras numa call. Eu sou Danilo de Almeida e Alexa, amoleça meu pinto. E eu sou o Pensador Louco, mas talvez eu seja apenas uma IA gorda careca. E esses são os dois caras que estão nessa chamada. E se eu for falar call errado, eu vou falar, porque eu não sei se vocês perceberam no programa passado, programa de estreia, eu mal sei falar o português correto. Vocês querem me cobrar que eu tô falando inglês errado? Exato. Aí é foda, né, pessoal? Eu gostei da piadinha com a vaca, tá? E se você quiser pensar que são dois caras e uma vaca, você pode pensar. Só que aí você tem um probleminha de cabeça aí pra você resolver depois, que aí não é da nossa conta, né, pessoal? Não, não é. Se você quiser pensar que são dois caras e um é uma vaca, eu assumo o papel, cara. Eu faria uma vaca excelente, tetas e tudo. A vaca do Todinho, Pensador Louco. Se der errado esse programa, a gente faz a vaca e é o frango. Eu faço a vaca. Nossa! E eu faço o frango gordo, pronto pra ser cozido no Natal. Você é louco. Nós estamos começando mais um programa aqui, onde eu e Pensador Loucos abrimos o microfone e falamos sobre temas, músicas, filmes, séries, o que vier na nossa cabeça, a gente combina antes e fala, vamos gravar? E a gente grava. Exato. Estamos aqui para mais um programa essa semana e, primeiramente aí, a gente precisa agradecer o pessoal que deu feedbacks aí sobre o primeiro programa, hein? Teve uma galera aí, fiquei surpreso. Um sucesso estrondoso do último episódio. Nossa, top 1 no mundo. Teve até gente falando comigo, as pessoas me evitam normalmente, eu tô satisfeitíssimo com isso. Parando você na rua, pedir autógrafo, tirar foto, né? Grava um áudio pra mim aqui. Fala aí que você é uma vaca, não sei o que, pessoal gostou, fiquei feliz. Mas a gente precisa agradecer. Lá no Instagram do Já Ouviu Esse Disco, lembrar vocês, segue aí no Instagram, Já Ouviu Esse Disco, que é onde vai sair os episódios, atualizações e tudo mais. Tem também no Twitter, eu não sei se o Twitter voltou ainda a essa altura, ou se não vai voltar nunca mais. Quem que estiver usando lá com VPN, não aconselho, porque você pode pegar uma cadeia aí. Mas se você estiver usando, segue no Twitter, Já Ouviu O Disco. E estamos também agora no Blue Sky, lá na borboleta lá. Estamos blusetando lá no Blue Sky, só procurar Já Ouviu Esse Disco. Segue lá e o pessoal... Exatamente, o pessoal comentou lá, mandou um abraço aí pra Rosane. A Rosane falou que voltou a ouvir podcast por causa da gente, ficou muito feliz. Que morte horrível, Rosane. Falou, nossa, eu vou ter que voltar a ouvir podcast agora por causa de vocês. Sinto muito, mas muito obrigado pelo feedback. Teve o Xi também comentou, né, nos grupos, o Xi do 80 Watts comentou, teve aí o Gil Magalhães, ele comentou, gostou do episódio, teve muito bastante bom. Gente comentando, o Alessio mandou salve também, mandou feedbacks, então todo mundo que tá comentando aí, muito obrigado, não se esqueçam aí de seguir nas redes sociais e tem um grupo também do Telegram, você clica aí no link que tem na postagem, você clicando na postagem, você já vai para o grupo do Telegram, que é o t.me/JáOuviuEsseDisco, onde eu deixo os episódios lá e a gente pode trocar uma ideia, vocês comentam no episódio. E é isso aí. Só também queria fazer um outro adendo aqui. Posso fazer um outro adendo, Pensador? Por favor. Pessoal aí que ficou incomodado que eu chamei o Pensador de velho, o Pensador e eu somos amigos, ele sabe quando eu chamo ele de velho, eu não estou querendo agredi-lo verbalmente. Se eu quiser agredir verbalmente, eu posso chamar ele de broxa, de careca, de barrigudo, mas não, velho. É um jeito carinhoso que eu chamo a pessoa que é muito sapiente, que já viu bastante. Assim como eu tenho 30 anos e ele me chamou de jovem. Então tá tudo certo. Que eu acho um insulto até pior hoje em dia. É, me chamar de jovem? Tá, mas calma aí. Peraí, tá. Então, pessoal, nós temos amizades, então ele sabe que eu não estou agredindo ele verbalmente quando eu chamo ele de idoso. Não precisam vocês aí ficarem polvorosos. Olha aí, os caras vão gravar e o cara começa xingando o outro participante. Que absurdo. E outro ponto também, pensador, que eu acho muito importante, até você ter até mais cancha pra falar melhor. Você ia falar tópico. Idade, né, safado? Nesse caso, não. Mais bagagem, que tem o pessoal que acha que os caras foram gravar o podcast e começou a falar de política. É música e política não mistura, meu. É cada uma coisa é uma coisa. Se você é desses, sinto muito, mas vai acontecer recorrentemente, acontecer mais vezes aqui no podcast, a gente falar de música e a política vai aparecer. Porque você gostando ou não, né, pensador, tá tudo interligado, sim, né? Cara, e até porque eu só posso imaginar, só posso conceber, como diria o Pareto lá do trote do Telerge, eu não posso conceber que seja alguém que tenha ouvido você, não já ouviu esse disco no Doublecast, ou eu em qualquer coisa que eu produza, e imaginar que a gente não fale de política. Mas que filho da puta, olha aí, quem é você? Que puta que pariu. Exatamente, e assim, o pessoal falar que, ai, não se mistura porque eu não tenho um problema com isso, tá tudo certo, só que você tem que ter a consciência que se você não ter um lado político, não me misturo, pessoas que têm opiniões, têm lados, elas vão escolher por você. Então você não pode reclamar depois que as coisas estão uma merda, já que você exatamente. Se ausenta, né? Ah, vou me ausentar aqui, nossa, mas como tá ruim esse país. Você não pode reclamar. Vai acontecer da gente, outras ocasiões vai acontecer aqui da gente estar falando de música, de um disco, de uma banda, e o assunto vai aparecer. Se você não gosta, peço paciência ou peço que você reveja essa sua opinião aí, porque música também é política, né, professor Durão? Claro que mistura, cara. A única coisa na vida que não se mistura é ovo cozido com molho shoyu, e ainda assim você é livre pra misturar o quanto quiser, só não me culpa pela caganeira depois. Então no programa de hoje, dados os recados aí, sigam nas redes sociais, deixem seus feedbacks, são todos muito bem-vindos, os agradecimentos. Nós aqui do Dois Caras e Uma Call, como é o jeito certo, pensador? Você que é um cara letrado, de falar call, é uma call? Cara, a fleuma britânica de Angola me diz que seria call, mas eu falo call mesmo, porque foda-se, cara. Eu vi, a gente entende, né? Eu vi essa semana aqui, divagando um pouco, eu sigo algumas páginas de professores em inglês e tal, que ensinam inglês, e muitos sempre batem numa tecla que o brasileiro, né, ele cobra muito, assim, de você falar errado e tal, sendo que os próprios nativos, né, eles erram algumas coisas, os nativos dos Estados Unidos e tal, eles erram alguma coisa. Eu vi o pessoal mostrando um vídeo do James Hetfield, do Metallica, vocalista do Metallica, ele acho que ele queria dizer que ele escreveu a canção no passado, ele queria dizer escrever no passado, né, e ele não conseguia falar, pô. É burrico! O cara... lá de fora. Aí essa semana também eu vi um outro show de uma moça lá que ela queria dizer os locais onde ela passou lá nos Estados Unidos. E ela ia falar o nome, eu não sei se era Massachusetts ou Illinois. Ela não conseguia, pô. Aí eu falei, tá aí, ó. Só se cobrando tanto, sanduíche, né? Sanduíche, ishi. Esse cara lá fora não consegue. Então, quando a gente fala aqui call, não é de vaca, não é de call banks, é de chamada. Então, fica aí o recado. No programa de hoje, nós temos aqui uma notícia, vou trazer uma notícia para vocês, o Pensador Louco vai complementar com outra e vai pautar o nosso assunto hoje, que é internet, música, inteligência artificial, gravadoras. Isso não é um assunto, são vários, mas a gente vai englobar tudo em internet. Porque o que que acontece, Pensador Louco? Diga. Lá nos Estados Unidos, um rapaz, ele foi preso, tá na cadeia junto com a doutora Deolane. Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina. Por falsificar música usando IA e falsificar ouvintes usando robôs aí. Ele foi preso, tá sendo investigado por lavagem de dinheiro. Quando ele faz fraude ideológica, não é? Quando ele... sim. Se passa por uma pessoa que ele não é. E a notícia é a seguinte, vou trazer a notícia aqui. Michael Smith, músico de 52 anos, já colocaria uma aspa nesse músico, né? Porque ele escreve prompt. Ele altas aspas. Está sendo investigado por fraude nos Estados Unidos após usar inteligência artificial para criar milhares de músicas falsas em nome de bandas inventadas. O homem colocava as canções nas plataformas de streaming e utilizava ouvintes falsos para reproduzir as músicas em massa. Com o esquema, ele faturou por volta de 10 milhões de dólares. Ô Danilo, me responde uma coisa, meu querido. Isso aí que ele fez é mais ou menos, porque eu, você sabe, como eu sou idoso, as coisas demoram um pouco, a informação demora pra bater no cérebro. Isso aí é mais ou menos a mesma coisa que o pessoal tá fazendo hoje em dia, de lançar vídeo no YouTube se entrevistando sozinho, fingindo que tá num mesa-cast? Acontece muito. Tem candidatos à prefeitura, vereadores fazendo isso, por falando sozinho. Olha aí. Só que ainda nesse caso, você tem uma pessoa ali, né? Por mais que ela tá falando, ela tá gesticulando, por mais que ela esteja no esquizofrênico cast, né? Que ela tá falando sozinha com ela mesma, ainda tem a pessoa. O que esse cara fez, ele digitou lá no prompt de comando: me faça uma música de punk rock. Aí o IA, né, fez qualquer bosta lá, que é o que um IA faz. O cara jogou milhares dessas músicas. É, parece uns MIDI, assim, dos anos 2000, nossa, né? É muito ruim, cara. Só que ele, pra alavancar essas músicas, né? Colocar no topo da parada e tudo mais, ele criou milhares de contas falsas com e-mail, que eu acho que ele comprava de uma agência. Sim, ele comprou pra meio parecer lixo. Que eram pessoas. É, e depois ele começou a espalhar esses plays, porque ele não colocou só esses plays no computador dele ali e deixou rodando o dia inteiro. Ele fez um esquema para espalhar estas músicas, esses plays, né, em computadores pelo mundo, e parecer que era um engajamento orgânico, sendo que não era. E aí descobriram que ele estava de maracutaia e de marmotagem. Um absurdo, né? Cara, é incrível. É, basicamente o que ele fez foi criar um Spinal Tap, que é uma banda fictícia, e ele criou a audiência fictícia do Spinal Tap e botou os dois pra farmar dinheiro pra ele. Nossa, pensador, se agora o cara chega e fala que isso era uma ação de marketing pra divulgar o Spinal Tap 2 que tá sendo filmado. Uau. Seria. Aí seria um grande plot twist. Não, gente, era tudo uma ação de marketing. Pegadinha do malandro! E acho interessante que abre pra gente duas discussões que você pode complementar daqui a pouco com a sua notícia. E que é uma coisa que é tipo assim, hoje a gente não sabe, mas eu pelo menos eu tô nessa linha. Com o avanço das inteligências artificiais, eu já sempre fui muito cético quanto a vídeos na internet, áudios. Por exemplo, que se o nosso querido editor quiser colocar um trechinho pequenininho pra refrescar a mente da galera, o áudio do seu Armando. Tu acha que eu vou sair de Belfort hoje com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Que recentemente eu descobri que ele não é real, que ele é. Porra. Ele é roteirizado. E tipo assim, eu sempre fiquei muito com o pé atrás com esse. Ah, é meme, não é? Ai, vejam só, fulano é pego traindo fulano com não sei quem. Ou quando você vai naquele site, tá escrito assim: mãe encontra filho novo. Peraí, Danilo, você quer dizer então que aquele áudio do Silvio Santos no motel era falso? Eu vou comer você em ritmo de festa. Como assim? Só que agora com o avanço das IAs, eu mesmo não tô. Eu recebo um vídeo assim, nossa, olha o que aconteceu aqui. Eu não sei se é real, sabe? E o cara, ele conseguiu. Ele achou uma brecha, lógico, ali uma falha no sistema. E ele criou toda uma cadeia de engajamento e a entrega da música. E ganhou uma grana em cima disso. Só que essa desgraça dessa IA que eu sou. Eu ainda sou muito contra. Você vai falar aí, ai, mas nós temos que nos adaptar. Calma também, porque, né? Tá foda. Mas. E também tem o lado do artista, né? O tanto de artista que trabalha, faz uma boa música e rala pra conseguir alguns plays ali, alguns milhares de plays ali, pra farmar que seja seus 10 dólares com 1 milhão de plays. E um cara digita um prompt e ganha 10 milhões de dólares. Então, não foi o Steven Tyler lá, o recém-aposentado do Aerosmith, que denunciou lá que o pessoal, acho que era Moody Blues, não sei se era Moody Blues, mas podia ser algo similar. É, a Moody Blues, que tinha não sei quantos milhões, os caras eram, pô, puta gênios da música, assim, com uma longa carreira por trás, estavam ganhando centavos dos serviços de streaming. É, irmão, é complicado. Se o cara sendo músico já não consegue, pô, chegar um cara com AI, um DJ de prompt. DJ de prompt é um bom. Não é? É uma boa nomenclatura, né? Porque a gente tem os artistas de prompt, né? O cara que digita lá, me faça uma caveira vermelha e um pirata, e o cara posta isso como se ele fosse um artista. Agora a gente tá tendo os DJ de prompt que o cara digita duas linhas de código, tem uma música e tá ganhando muito dinheiro. O golpe que ele deu, acho que não foi só no Spotify, né? Foi um combinado ali de Spotify, Deezer, Amazon Music, por isso que ele fez tanto dinheiro assim ao longo, acho que se eu não me engano foram 6 ou 7 anos fazendo isso daí. Então o cara realmente ele deu um nó no sistema e também acabou, não vou dizer que ele prejudicou bandas de uma certa forma assim, porque esse dinheiro poderia ter ido para outros artistas reais, né, que existem. Mas ele movimentou a cena recente, isso é recente, acho que ele foi preso dia 4, dia 5 de setembro. Sim. E abriu os olhos aí, tanto para os músicos quanto para as plataformas, né? Pois então, o negócio que eu ia te perguntar, assim, quem sabe isso não foi uma espécie de tutorial para músicos de verdade, agora que não peguem só a metade do processo, em vez de eles fazerem as musiquinhas de MIDI ruim, aquelas musiquinhas de telejogo de camelô, sabe? Que sim, vinha com 100, com 1000 versões do mesmo jogo de Tetris. Eles sim, não precisam, eles já trabalham criando as músicas, eles só precisam criar audiência virtual. Criar audiência. Então, aí que tá, porque as plataformas também, já tem um tempo que eles vêm tentando burlar esse mecanismo. Por exemplo, se eu dar um play numa música agora aqui no Spotify, eu escutar ela, se eu quiser escutar ela de novo, tipo, sabe, deixar naquele um que fica repetindo só uma assim, só vai contar um play, não vai contar tipo assim 250 plays pra aumentar. O que, o que a galera tem feito é, eu tenho até grupos que eu já vi a galera fazendo isso, é listen parties. Já ouviu falar da listen party? Já ouvi falar, sim. A festa de audição. Então, por exemplo, lança o CD uma banda X, o grupo de fãs ali abrem uma sala especial, que acho que já tem também sites que fazem isso, e todo mundo que vem entrando vai ouvindo junto. Tipo, sabe, um What Together? Mas sim, um Listen Together. E aí se encontra vários plays, e aí, beleza. Só que ainda é uma coisa que depende do humano, né? Fica a dica pras bandas aí, é duro que se você comprar e-mail só, você vai estar falsificando identidades e você pode ser preso. Aí pode ser um pouco perigoso. Mas, Danilo, a pergunta, assim, você estava falando assim, tinha um negócio caramelhando aqui na minha cabeça, assim. Nosso podcast aqui, assim como o teu, meu e tal, ele tá no Spotify, né, irmão? Estamos no Spotify. E se a gente virasse designer de prompt? Vamos transformar o Brasil no mundo do podcast? E se a gente virar o Michael Smith de 52 anos de idade e comprar plays pro nosso podcast? Uau! Cara, eu tô aqui já procurando formas aqui. Olha, achei um tutorial no YouTube agora mesmo. Você sabia que, eu não sei se existe isso ainda, mas antes tinha um site no YouTube pra você alavancar visualizações no YouTube, eu acho que com certeza tem até hoje. É um site onde você faz a sua conta, aí você coloca o seu canal lá, canal do Teatro Escuro. Aí você faz a sua conta. Então, quando você faz a sua conta, vai vir uma página de vídeos do YouTube que fica tocando em sequência. Você não precisa assistir. É só você abrir a página e vai ficar tocando vídeos pelo mundo. Qualquer vídeo aleatório. Nisso, você vai ganhando uma moedinha lá do site. Tipo assim, cada um minuto você ganha 5 moedinhas do site. Correto. Aí, quando você junta, vamos supor, 50 moedinhas, você pega um vídeo do teu canal, Teatro Escuro, e põe lá. E esse vai ser um vídeo que as pessoas vão assistir pra ganhar moedinhas, entendeu? Então tem muito canal no YouTube que tem milhares de visualizações que não são visualizações reais, tá ligado? São visualizações que a galera viu nesse site. Mesma coisa deve ter com música, eu não tenho dúvida disso. Pois então, velho, mas aí já fica aquela pergunta de até quanto isso é ilegal ou imoral ou engorda. Porque você vê, tá provado, existem estudos e mais estudos, até por causa dessa onda de TDAH, de problemas de ansiedade e tal. Ninguém escuta uma música maior que 3 minutos. Quando ela é de 3 minutos, só escuta até chegar no primeiro refrão. Isso falando de seres humanos, ou como quer que se chamem as pessoinhas que andam no mundo agora. Qual é, sinceramente, a diferença? A gente tá vendo uma grande empresa dos streamings, ou grandes empresas dos streamings, que estão irritadíssimas com isso, porque coçou no bolso deles, assim. Mas não é muito diferente, porque até quando ou quanto ou como você pode realmente avaliar que você tem uma audiência de verdade, que no caso de música, ou no caso da gente que faz podcast e tal, que a pessoa vai, escuta até o fim... É, compartilha, diz que gosta, dá o like, comenta, entendeu? É que nem eu falo, por exemplo, no caso do Jovem Esse Disco. É, os números são pequenos, só que, por exemplo, se tiver um episódio que teve 25 plays, eu sei que foram 25 pessoas que ouviram, porque são pessoas que falam comigo na rede social, que dão feedbacks. E tipo assim, eu queria em algum momento soltar um episódio e ter 15 mil plays. Só que desses 15 mil foram 30 pessoas que realmente ouviu, e o resto foi tudo... pessoas que ouviram um minuto e foram embora e não comentaram, ou até mesmo que eu colocar um bot. Eu poderia muito bem colocar um bot pra dar play no Já Ouvi Esse Disco e ter. E tá lá no top 5 do Spotify. Só que não seriam pessoas reais, entendeu? Aí eu acho que vai muito do que a pessoa tá se propondo. Por exemplo, esse cara, ele claramente só queria ganhar dinheiro. Foda-se engajamento, foda-se se vão me conhecer, exato, se não vão. Eu, no caso, por exemplo, do podcast, eu não sei como funciona com você, mas, por exemplo, eu prefiro ter um número pequeno de ouvintes, mas saber que são pessoas que realmente estão ouvindo, estão engajando, que nem o pessoal que às vezes faz um Pix pra ajudar o podcast, exato, compartilha, do que ter uma massa de plays, assim, você abrir lá o negócio dos dados, né? 1 milhão. E você não saber se você teve 1 milhão de pessoas que ouviram, que não viram, se for um... É complicado, né? Pois é. Eu concordo totalmente contigo, eu também prefiro ter poucos ouvintes e saber que eles estão ali, eu só não me refiro a eles como pessoas, por causa do conteúdo que eu produzo. Mas eles estão ali, eles existem. Eles existem, exatamente, exatamente. E aí, nesse lance do cara quebrar o Spotify, vamos botar que ele quebrou o sistema, não é querendo defender ele, que ele usou IA, e quem usa IA, eu já tenho um pouco de preconceito, assim, ele usou IA, mas ele conseguiu... quebrar uma cadeia ali que são os conglomerados, né, as big techs, assim como um dia foram as gravadoras, né, pensador? Exato. Que as gravadoras, elas ditavam quem vai ser mainstream, quem vai estar no rádio, quem vai estar na TV. Qual estilo será tocado, o que deve ser consumido, exatamente. Exatamente, até que veio a internet pra quebrar com tudo isso. Só que ainda tem muita gravadora filha da puta aí no mundo, né? Como é o caso que o senhor vai trazer aí na sequência pra gente. Realmente tem, cara. Porque, pô, a gente tá falando disso, da irrealidade do mundo. 10 milhões de doletas sendo DJ de prompt. Com ninguém ouvindo, né? Ninguém tá ouvindo. 10 milhões de dólares. Eu mal compro um corote de assim de fazendo podcast. Mas pobre é uma coisa triste. Isso nos leva a crer pelo lado social também, como eu falei, o lance lá que o Steven Tyler falou, da dificuldade de agora que a gente vive num mundo onde supostamente, que é uma puta mentira, a gente sabe, supostamente o poder voltou pra mão dos músicos, que não voltou, ele apenas passou das gravadoras pros algoritmos. Como é difícil pra um músico sobreviver dignamente, ter um respaldo financeiro do trabalho que ele ou eles ou ela produz. Sim. E a gente tem ainda as galeras das gravadoras que, muito longe de se deixarem sucumbir por esse lance dos algoritmos e tal, eles partiram também para ficar tão falcatrua quanto. Se você é ouvinte aqui do podcast, ou do Já Ouvi Esse Disco, ou do meu podcast, o que é que seja, se você não conhece, assim, eu sou um grande fã de Violet Orland, a cantora brasileira radicada no Reino Unido. Não sei se ela está mais lá, porque ela também é igual pulga, ela pula de lugar para lugar, já foi pro Canadá, já foi pro Estados Unidos, já foi pro Reino Unido, já voltou pro Brasil. Mas é a cantora gótica que tem um canal de um milhão e meio no YouTube, que faz covers, tem trabalho próprio também. Então, algum tempo atrás, ela estava procurando uma gravadora para lançar o disco dela, o disco de trabalhos autorais dela, e caiu no colo dela via e-mail, o seu e-mail, que de vez em quando ainda se comunica com as pessoas. Alguém, uma galera usa, né? Ainda. Isso, uma galera usa o e-mail. mandou para ela, sendo de uma gravadora estadunidense, e propondo um contrato, assim, da breca, assim, que basicamente lançaria o disco dela, pagaria por divulgação, faria mixagem concomitância, ou seja, ela pagaria uma parte e tudo mais, cuidaria de publicidade e tal, porque eles estavam muito interessados em fazer isso. E ela, não tendo um advogado na mão, foi pedir para um amigo, todo mundo tem um amigo, deve ser cunhado, é uma desgraça isso, que conhecia de legislação, apesar de não atuar como advogado, para analisar o contrato. O amigo dela olhou e falou, não, parece que tem nenhuma cilada aqui não, e ela assinou, e foi assim a pior coisa que ela fez na vida, assim. E porque ainda tem um lance ainda que, tipo assim, a gente fala mal de gravadora, mal de tal. Só que pro artista ainda é um negócio interessante, principalmente pra ela, que, por exemplo, é ela ali produzindo os vídeos, gravando tudo. Imagina pra um artista que tá começando e tal, ter um background de uma galera que vai ajudar a vender o canal, a vender o CD, que vai ajudar a colocar. Porque, querendo ou não, você estar na playlists das plataformas é importante pra você conseguir divulgar o seu trabalho. Então você ter uma gravadora por trás ali te estourando, calma lá, meus amigos. Opa. Você ter uma gravadora ali te oferecendo um suporte pra você estar em canais de imprensa e tudo mais, é importante. Por mais que pareça, ai, mas as gravadoras malvadonas vão roubar, pro artista é importante. Eu entendo que vai ter os artistas que vão falar, não, eu quero fazer tudo, e eu acho muito foda, principalmente os que fazem tudo sozinhos e conseguem, que, tipo assim, é 100 vezes mais trabalho, né? Sim. Mas também não julgo a banda, que o cara monta a banda dele lá e consegue achar um grupo. Só que o problema é que, nesse caso dela, não era uma gravadora que queria ser amiga dela, né? Que queria ajudar, né? Ela. Era uma puta cilada administrativa, assim. Uma cilada. Primeiro que no contrato dizia que ela ficaria atada, ou seja, leia-se presa a eles por 12 meses, e que se a gravadora quisesse, ela poderia renovar o contrato por mais 12 meses. Quando ela percebeu que, a gravadora aceitou as músicas dela, começou a cobrar que ela lançasse 4 músicas por semana, se ofereceu para mixar, e quando passou o primeiro mês e a gravadora, entre aspas, mandou um e-mail para ela com os supostos ganhos dela, ela acabou descobrindo que ela estava devendo menos 440 libras. Ou seja, ela tinha ganhado negativo só por causa do trabalho de mixagem que ela poderia ter feito, mas passou para eles para ela não ficar tão sobrecarregada. E quando chegaram os tais dos 12 meses e ela só falou, e foram tratada a renovação do contrato, ela só falou obrigado, mas não obrigado, eles disseram, não, você não entendeu. Não é que você tenha voz nisso. A gente decide se você tá preso por mais um ano ou não. Eu percebi que eu tinha me cagado. É um conjunto de coisas bizarras, assim, que, tipo, ela gostou da proposta que fizeram pra ela. Foi que nem ela falou. Ela ia manter a identidade dela ali de gravar músicas mais rock, uma coisa mais, né, dark, do jeito que ela gosta de ser. Porém, ela tem o tratamento de uma popstar. Ela falou, pô, que legal, da hora, tô dentro, vou lá, né? Aceitei. Só que é muito bizarro quando ela fala que chegou o e-mail com os ganhos, e os ganhos dela era menos 400. Ou seja... Libras ainda ganho, por cima. Né? Mas menos 400 reais que você gasta menos em duas garrafas de conhaque. Menos 400 libras. Bizarro. Não, e aí depois vem o absurdo que ela falar que... Não, ok, não quero continuar com vocês, não foi vantajoso pra mim, obrigado, tô indo. Aí a gravadora fala, não é assim, você está indo embora, a gente não deixou você ir embora. Pois é, alguém falou em trabalho escravo aí. É verdade. Cara, umas doideiras no meio disso. A gravadora querendo dizer o que ela tinha que gravar, mandaram pra ela assistir a versão, entre aspas, live action do Rei Leão. Olha essa música da Beyoncé, não dá pra você gravar uns troços assim. Cara, o som dela não tem nada a ver com Beyoncé. Pediram pra ela gravar as músicas que eram trends, né, do momento, pra poder bombar na web. Não, é muito bizarro, porque é o que a gente falou do músico lá e da gravadora, porque se tornou a internet, ao mesmo tempo que ela veio pra... amplificar o trabalho da galera, ao mesmo tempo a gente tá vendo um querendo passar por cima do outro agora de qualquer jeito, em busca da audiência, né? Então é o cara que tá tentando ganhar com música falsa. Aí a gravadora que falou, ah, então você vai passar a perna em mim? Eu vou passar a perna em vocês. E acaba prejudicando os artistas, né? Então virou uma competição assim que a galera tá com sem escrúpulo, né? Sim. É, parece que a gravadora fez uns negócios indizíveis, assim, que pegou... É, nós vamos divulgar você. Pegaram, assim, acho que 5 entrevistas dela e mandaram pra sites que ninguém vê, sites escondidões que não tem audiência nenhuma. É, marcaram entrevistas pra ela e sites sem relevância, o que já aí já foi muito mal, né? Fora o lance de querer vender o disco dela e falar, ó, não, nós vamos te dar aí $5,000 aí pro seu trabalho aí, pro seu disco. Porra, com ela tendo milhões e milhões de views, assim, é um negócio que não dá, né? 5 mil pra gente é bastante, mas pra um músico aí que trabalha 30 dias aí gravando, editando e correndo atrás, foi pouco. Acho que ela fala que ela nem comenta esse disco dela, né? Que ela realmente não gosta, né? Desse disco. Ela prefere, imagina o trabalho criativo que ela teve em imaginar, compor, arranjar as músicas, fazer letras e tudo mais, e só dizer assim, ó, tem esse trabalho meu aí, mas vocês não ouçam. Isso. Ouve não, ouve vamos não. Seguir adiante. É, não ouve não, esquece isso ali. Finge que foi outra pessoa, outra Violet Orlando que gravou. Cara, é um troço. Até pelo trauma, né? Até pelo trauma de lembrar tudo que envolveu fazer esse disco, né? Que foi trabalhar com essa gravadora, né? Cara, eu acho que tem uma moral da história, mas é uma moral agridoce sobre essa história, que é não importa quem você seja ou com qual trabalho criativo você trabalhe. A coisa mais triste da vida é que você acaba sempre precisando de um advogado, cara. Ô, desgraça! Puta que pariu, cara. Desculpa o Neto, nosso querido doutor Abelardo, se ouvir isso aqui, mas... Ô, miséria! É, no final você vai precisar de um advogado em algum momento da sua vida. Não tem jeito. Mas então, pensador, falamos aqui da... desse caso da Violet Orlandi com a gravadora, o cara das IAs, e tudo isso engloba uma coisinha, uma simples coisinha, um simples detalhe, que é a internet. Gostaria aqui de trazer o assunto internet, porque até para esse caso da Violet Orlandi é interessante, porque tendo a internet, né, ela pôde ela botar a cara dela lá, e falar o que aconteceu, não foi uma nota de uma assessoria de imprensa, né, um texto pros jornais, enfim, foi ela botando a cara graças a ter o YouTube, ela pode lançar as músicas dela graças às plataformas e de vídeo, de música, coisas que na era pré-internet, imagina, na era pré-internet um músico toma um balão desse da gravadora. Nossa! O trabalho que ele teria pra ele ir pra um jornal impresso ou na televisão e falar contra o gravador. E, tipo assim, até o povo saber que aquele disco que tá rodando na banca, ele fez contra a vontade, que era um negócio muito difícil, né, de acontecer. Então eu queria trazer o tema internet hoje aqui pra gente discutir dois momentos que nós... Apesar de eu ser mais novo, né? Ter meus 30 e tantos, o pensador já tá na casa dos 80 e pouco. Nós dois vivemos a era, vamos dizer assim, offline, né? De você consumir música e você ir em show, saber como seria um show. Eu queria que a gente batesse um pouco desse papo até a era online, porque hoje o mundo tá online, né? Você não consegue ficar mais offline hoje, né? Offline hoje é uma situação impossível, né? Você ficar offline. Cara, mais offline que eu consigo é dormir e volta e meia ainda assim eu acabo sonhando que eu tô devendo algum prazo de trabalho no computador. Sabe o que eu sonhei esses dias? Eu tava indo em um lugar assim, aí tinha uma galera protestando contra J.K. Rowling. O que tá acontecendo? Sensacional. Falei, que isso, meu Deus, sai da minha cabeça. Então, tipo assim, eu queria trazer primeiro assim, pra gente relembrar um pouco, queria começar por você, lá atrás, lá muito tempo atrás, eu acho que não deve ter muitos jovens aí de menos de 25 anos que ouve a gente aqui, mas se tiver, até a gente falou um pouco disso no programa anterior, mas tipo assim, pra gente encontrar não só música, porque a gente dependia da gravadora, se a gravadora quisesse soltar, vamos botar por exemplo, sei lá, o Iron Maiden. Iron Maiden agora vai tocar na Globo, que, né, é um exemplo que não é... Mas o Iron Maiden vai tocar na Globo, vai tocar aqui na Rádio Transamérica, na Rádio Fluminense. A gente ouvia isso. Mas o trampo que era, Pensador, pra gente encontrar outras coisas que não eram o que as gravadoras estavam pagando ali, né? Sim, muito difícil, muito difícil. Aí você dependia, até como a gente falou no outro episódio, de algum amigo rico que tinha dinheiro pra comprar disco importado e você recorria à boa e velha fita cassete, né? Pra, sim, pra espalhar sim, sim. A palavra da música aqui. Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som! E também amigos que fugiam do que estava sendo dito ali no, vamos colocar, mainstream. Por exemplo, eu, acho que todos os meus amigos, eu não lembro de ter um assim que vinha com algo diferente. Assim, nossa, olha esse disco aqui que eu encontrei dessa banda punk. Não, eu fui um cara que eu fui muito doutrinado pelo que estava na televisão e nas rádios. Depois que eu fui mudar, mas até então na era offline eu ouvia o que... Era o que tava. O mais diferente que eu via quando assistia MTV. E passava alguma coisa ali. Passava alguma coisa ali que era meio, vamos dizer assim, diferente do que era posto. Mas eu só conseguia ouvir ali. Eu não tinha onde ir buscar mais desse diferente. É, no meu tempo ainda tinha uma coisa diferente que a gente acabou nem falando, nem dando tempo de falar no episódio passado, que era a própria cena underground de música, não. Exato, da música internacional, da música local, que era você ir em shows e tal, esperar até acabar o show, esperar que algum dos músicos ainda tivessem condições de estar de pé quando o show acabava, porque se hoje em dia o pessoal usa dorgas, imagina lá atrás. E aí você comprava com a banda... por um preço bacana ainda, a famosa demotape. que os caras gravavam em estúdio as músicas e tal, e faziam uma cassete, essa cassete virava 100 cassetes, e eles vendiam depois do show pra você. Olha o poder dessa porrinha, dessa caixinha plástica que tinha, que era você vender depois do show a tua demo, sabe? Heavy metal, música do demo, exato. Já vem daí, né? Já vem daí. E eu acho até interessante você falar isso, porque, por exemplo, essa experiência eu não tive. Quando eu comecei a ir em shows, já tinha internet já, então se eu ia em algum lugar ver um show que era uma banda que eu não conhecia, que já aconteceu, eu pesquisava antes no Facebook deles, ou no YouTube, ou numa rede social, que seja. Eu acho que até esse lance que você falou da cena underground volta naquilo que a gente disse da construção do público, né? Exato. Eu tenho certeza que muita banda do Rio de Janeiro mesmo, que fazia sua fita demo, que por mais que a qualidade fosse uma bosta, porque não tinha condições, né, de você fazer uma mega produção ali. Não, mega não. Você tinha dois tipos, basicamente. Ou você gravava no garajão de casa, assim, ou todo mundo entulhado num quarto só, sem isolamento acústico, sem nada, aquela música toda cheia de reverb natural, por causa das paredes. Ou você pagava um estúdio e o cara do estúdio tinha lá o santo saco de ficar gravando aquilo com, de repente, formas de captação melhores... amps melhores e tal, e uma forma de captar melhor aquilo, mas no fim tudo dava no mesmo. Você pegava uma cassete magnética e era aquilo que você corria atrás. Você deixava em rádio esperando que os caras tocassem, deixava em gravador e, é claro, vendia no público pra conseguir o ganha-pão, pelo menos da viagem de volta depois do show. E aí isso criava, eu acredito, que o público que, vamos supor, tinha 10 pessoas no show. Essas 10 pessoas ouviam e gostavam e compravam essas demos, era um público muito mais fiel, que volta naquilo que eu falei. Sim. De, por exemplo, já ouviu esse disco ter pouco ouvinte, mas eu sei que são pessoas engajadas. Eu acho que era isso aí, né, que acontecia. As pessoas iam, ouviam, gostavam, engajava muito os fãs ali, né? É aquilo. Às vezes a banda mal conseguia sair do estado. Porra, às vezes a banda mal conseguia sair da sua cidade pra tocar em outra. É verdade. Aí você, porra, naquela época não tinha van. Quando você conseguia a Kombi, era um milagre. Aí você acabava circulando aquela palavra, aquele boato quase mítico de que tinha uma banda boa em algum lugar daquela caralha de estado ou daquele caralho de Brasil, que aquela merda não chegava até na tua mão porque não tinha ainda sido chamado com gravadora pra gravar um disco. Então você ficava justamente nesse mercado assim de fitas, de saber que em tal lugar a banda vai tocar, olha, pode ser que tenha música nova, pode ser que tenha uma fita nova, e assim vai, cara. E era uma divulgação muito mais homogênea, muito mais real do que o que eu suponho que algoritmos façam, apesar dos números serem astrologicamente menores, né? Mas fidelizava mais, como você falou. Fidelizava, acho que essa é a palavra. Tinha também, eu peguei essa época do pessoal trocar carta por causa de revista, tipo assim, a Rua de Crewe tem o clube aqui dos Headbangers. Aí tinha o endereço Rock Brigade, lá. Cara. Exato, Rock Brigade. Tem algumas aqui, aliás, anos, final dos anos 90. Eu comecei a comprar a Rock Brigade na banca, cara. A parada era quase xerocada, era um fanzine aquilo. É um fanzine, exato. E aí as pessoas que se conheciam, eu acredito que tem muita gente hoje aí que tem amizade de anos e anos, que se conheceu através de clubes de revistas, assim, de música, né? Porque, exatamente. Porque, era, como a gente falou, acho que pela dificuldade, quando você conseguia, fidelizava muito. Era uma pra conquista, caralho, mesmo, né? Você conseguir que seja um disco, que seja um vinil, que seja um contato de uma pessoa. Então, pode ser que números daquela época, quando a gente fala de, por exemplo, anos 80 e 90, que a gente fala, ah, porque tal disco vendeu 30 milhões de cópias, não sei o quê. Isso aí a gente já vai pra um super mainstream, mas eu acho que na cena underground você não tinha esses números gigantescos, mas você tinha um público muito fiel, assim, a qualquer coisinha que a banda fazia, né? Cara, pega... Você falou agora há pouco de Iron Maiden, cara. Me corri se eu tiver errado, como eu disse, meu cérebro. Quando eu era jovem já não funcionava bem, imagina agora. Não foi o Maiden que começou? Não tinha o lance da The Soundhouse Tapes, que era uma demo que eles circulavam até conseguir... Era umas fitas que... Então, era a fita gravada em estúdio, cara. Imagina, o Iron Maiden, os caras têm um Boeing 757 pra viajar. E eles começaram passando fita cassete, maluco. E não só lá fora, mas aqui no Brasil, se eu não me engano... O Iron Maiden chegou por causa de um fã, se eu não me engano, acho que é o Toninho Heavy, que olha, trouxe aí pra cá as coisas do Iron Maiden, pra popularizar e tudo mais, e aí foi aquela sensação que foi no Rock in Rio, de 85, que o senhor estava exatamente, lá. Exatamente, que eu estava lá. Morra de inveja. Vamos, iremos falar sobre isso aqui qualquer dia, porque eu adoraria ter esses relatos. Tá e vendo, outra filho coisa... da puta? É por isso que ser velho não é ofensa. Eu tava exato, lá, caralho, porque eu sou velho. Exatamente. Eu digo com toda tranquilidade, assim, eu já vi muitos shows, assim, na minha vida, mas eu acho que eu trocaria a maioria dos shows que eu vi por ter estado no Rock in Rio 85 e ter visto Kiss com a formação original em Interlagos. Eu trocaria facilmente. Porra, cara, o Queen, maluco, caralho. O Queen, pô, tá maluco. O Dio, Biff eu quero ver o Dio, não dá mais, pô. Ah, é, eu vi o Dio em 92 ou 93 na turnê do The Humanizer, é verdade. Aquele anãozinho maravilhoso berrando na minha frente, coisa linda. Outra coisa da era offline que eu acho que era muito louco, assim, mas ao mesmo tempo devia ser muito bom, são exatamente os shows. Porque, por exemplo, vai ter um show do Iron Maiden em dezembro desse ano aqui lá em São Paulo, e que eu comprei o ingresso faz um ano. A gente tá sabendo de uma parada que vai acontecer um ano. Como que vocês, pessoal, daquela época sabiam que, tipo assim, ó, vai vir um show do fulano aí, tipo assim, era em cima da hora, era muito antes, como que era? Cara, era sempre em cima da hora, assim, quando a mídia... No caso de Iron Maiden, é sempre complicado, porque Iron Maiden é um dos poucos casos de bandas que se mantiveram e se mantêm até hoje com muito pouca divulgação de rádio ou TV. Eles nunca foram amigos dos bacanas do rádio e da TV, entendeu? Mas naquela época, assim, a gente dependia que a banda não fosse estranha / aberrante demais para sair na TV, o que poucas vezes acontecia, que antes de MTV tinha aqueles programas de videoclipe, né, como... Tinha o Reclame na Record, tinha o Cometa Loucura na Globo, apresentado pela Inês Galvão, que era um pré-MTV, era um programa onde eles divulgavam videoclipes. Então você sonhava em aparecer alguma coisa ali diferente. Às vezes eles davam dicas de shows que aconteceriam. Ou, voltando ao que a gente estava falando de novo agora há pouco, a galera que conhecia alguém da agência que ia trazer, que vazava a notícia e saía nos fanzines, nos fã-clubes, nas revistas, sabe? Era desse jeito, cara. A comunicação era um troço louco. E ainda assim, quando saía no fanzine ou na revista, eu acredito que ainda tinha um baita de um delay, né? Pra você saber até o cara publicar e até chegar na sua mão, pessoal, vai vir um show aí. Aí você olha, é 2 de março. Aí você, caramba, recebi só em 10 de abril. Comprei na banca em 10 de abril. Eu tive essa experiência também com o show do Kiss, o primeiro que eu fui, que eu soube através de uma revista, que foi em 2009, e eles deram uma entrevista, se eu não me engano, pra... Ai, não é Road Crew? Não, acho que foi Road Crew. Deram uma entrevista e falou, vamos para o Brasil aí. Aí eu li isso e falei, opa, como é que é? E aí depois eu fui pesquisar na internet. Mas mesmo assim, na era offline... Outra coisa que também devia ser um caô, por exemplo, você foi no Rock in Rio, se você quiser trazer esse relato, pra você comprar o ingresso. Você não tinha, eu vou comprar um online, pagar uma taxa, não. Você tinha que ir em algum lugar buscar esse ingresso. Pegar fila, cara. Vendia em cadeia de loja. Não vou lembrar qual era a loja, mas era tipo loja americana, assim, você tinha que pegar fila pra comprar. Sim, tinha Casas Bahia, né? Sim. É, na época não tinha, acho que Casas de Bahia, pelo menos não no Rio de Janeiro, mas... É, mas era alguma coisa assim, lojas pernambucanas, uma parada assim. Mas, cara, era uma doideira o cacete, assim, você tinha que ir num lugar comprar, pô, Rock in Rio 2, que já, o ingresso já foi cartão eletrônico, assim, eu lembro que eu fui em algum lugar, eu fui na Tijuca, numa dessas lojas, assim, eu comprei o ingresso e eu peguei um busão pra voltar pra casa, quando eu tava no busão, o ônibus foi assaltado e o cara saiu pra mim e falou, deixa eu ver a carteira. Eu devia ter o quê? O que seria equivalente a uns 50, 60 reais na carteira, assim. E entre os documentos estava enfiado lá o cartão do Rock in Rio. Meu Deus! E eu falo, filho da puta, não pega. E o cara olhou assim, pegou o dinheiro assim, toma aí essa porra. Me jogou de volta assim, porque ele deve ter considerado que era algum cartão de crédito, alguma coisa assim. Ufa! Né? Esse bagulho de rock aí, sai daqui, pô. Maluco. Se fuder, cara. Vai ouvir música de gente, moleque. E isso porque o Rock in Rio 2 já é nos anos 90, foi, né? Foi. 91, 92, foi isso? É, por aí. Por aí, e fora que, tipo assim, todo o lance do show, você tinha as pessoas que iam pra ver o show, né? E não por ficar filmando e, sabe, ficar completamente alheio ao show, né? As pessoas iam pra curtir, isso aí é uma discussão, né? Completamente diferente, porque... não é mais a galera que quer ir no show pra ter a memória, pra estar lá, pra vivenciar aquilo. Eu não vou usar a palavra experiência, né? Não vou falar viver a experiência, não. É muito mais pela galera que quer ter a gravação de que estava lá pra provar que estava lá. Muito mais do que estar lá, guardar aquilo pra você viver aquilo, é você gravar pra dizer, olha, eu estava lá e vocês não estavam, seus merdas. Não, e assim, eu também já fui muito contra, mas agora que estou envelhecendo, eu tenho um ponto aí, que é tipo assim, eu não gravo tudo. Tranquilo. Tem gente que grava tudo. Eu gravo algum, tipo assim, um vídeo em pé ali pra fazer um stories, pra botar no TikTok e tal, mas eu, quando a música que eu gosto muito, eu gravo, porque agora eu comecei a perceber depois de ir a muitos shows que, tipo assim, eu não tô lembrando muito bem de tal show. Aí, caramba, como que... Sabe, começa a ficar, a memória ficar meio turva, assim, porque são muitos shows, realmente, assim, você não vai conseguir lembrar de todos. Então, aqueles que eu tenho vídeo, o pessoal fala que não assiste. Eu assisto. Eu gosto de assistir. Esses dias eu tava assistindo o do Ghost aqui, eu até fiquei emocionado. Olha. De ver o show do Ghost, que eu tava lá pertinho e tudo mais, quando ninguém gostava da banda. Só que assim, tem a galera que realmente se passa. O que eu tenho impressão das antigas, assim, dos anos áureos de 1980, 1990, ouvindo relatos de amigos que viveram essa época e que vão em shows comigo hoje, é que era assim, você talvez não tinha certeza que talvez você voltaria pra sua casa. Ah, não, o tempo todo. Que os caras contam, eles contam umas histórias assim, pensador, de ônibus que tomava dura de polícia. Porra, o tempo e galera todo, que passava mal dentro de ônibus. E hoje eu indo assim, shows que eu vejo que é um público um pouco mais, que é diferente, eu sei que eu vou ir em segurança, que eu vou estar em segurança com a minha excursão e tudo mais. Aí quando eles começam a contar histórias de tipo, quando eles foram no show do Iron Maiden, da época do Fear of the Dark, assim, eu fico em choque, eu falo, meu Deus do céu, cara. Cara, não, era uma série de fatores completamente diferentes, baseado no fato de que o mundo era diferente, né? A gente não tinha aquela facilidade. Diferente. Não tinha aplicativo de carro em qualquer lugar pra você voltar isso do show. Assim. Daí tu ia de busão. Você sabia como você entrava no busão, como as pessoas que estavam contigo no busão entravam. Como elas voltavam era um negócio completamente diferente. A galera todo chapado e tal, sacudindo pra lá e pra cá. Gente que se perdia tentava entrar em ônibus que não era dele. Eu já fiz isso. E quem sustenta o tráfego? É você. É, eu tenho uns amigos aqui de Rio das Pedras que foram no Rock in Rio 2001, né? Que tem o Iron Maiden, que tem a volta e tal. E eles contando as histórias, assim, de como eles foram pro Rio de Janeiro e encontraram como pegar o carro e como... Sabe, pra mim, eu hoje eu quero ir no show ali no Allianz Parque. Se eu não for de excursão, eu vou até a rodoviária, pego um carro de aplicativo e tô na porta do Allianz Parque. Antigamente, não, você tinha que saber andar de metrô, andar de ônibus. Você tinha que saber as coisas pra você poder chegar em algum lugar, né? É, mas isso, eu acredito que isso é bom, porque isso faz parte do épico de você viajar, assim, de você andar pra chegar num show que você quer muito ver, entendeu? Tudo agrega, por isso que eu falo, assim, você falou do pessoal filmando os shows. Eu já fui em show que eu vi gente olhando a tela que tá filmando o show pra ver isso o show. Eu já vi também. Enquanto tava isso lá. Eu já vi também. Ou seja, você tá olhando uma tela pequena de uma coisa que você tá gravando gigante na tua frente, mas você não quer. Entendeu? É por isso que me parece tudo um simulacro de ter ido no show, mesmo a pessoa estando ali. Ela tá, mas ao mesmo tempo não tá. Não tô falando que seja todo mundo, mas muita gente faz isso. E enquanto que tudo isso, essa aventura de você planejar, de você guardar dinheiro e pegar o busão e ir, e você acabar conhecendo gente ali, se não na ida, pelo menos na volta, todo mundo é amigo. É, faz parte do todo, né? Você... Sim! Descobrir o caminho, né? Como é que eu chego em tal lugar pra ver o show? É o tal do valor agregado pra chegar naquele momento, você, porra, pular pra caralho enquanto o show, rezar pro show ser bom, pro show não falhar, pra luz não acabar, pra depois você fazer aquele caminho todo de volta, assim, é meio como uma batalha, né, sobreviver, você vai, luta e volta e o resultado é positivo, cara, eu acho bem interessante isso. Então, pensador, agora eu queria que a gente começasse a lembrar, eu acredito que você tem essa memória, eu tenho, quando começou a chegar tal da internet. Você se conecta com a América Online e fala, nossa, foi feito pra mim. Rapaz. No nosso mundinho, o que é? Você tem essa lembrança de quando você ouviu, tipo, ah, tá vindo aí a internet. Chegou, internet, acesse www. Você lembra? Eu lembro, cara. Eu lembro quando chegava, eu não tive. Depois, eventualmente, eu tinha um PC todo velho, um 386, todo acabado. Eu lembro quando a internet chegou, mas mais do que isso, eu lembro quando entrou a internet discada. E eu lembro, já que a gente está falando de música, da primeira vez que um amigo meu, que é programador, ter falado para mim, olha só, cara, saiu esse novo formato de música aqui, chama MP3, cara, olha só, a música é pequenininha, tem... Olha só, eu tô com essa música aqui da banda que você gosta e ela só tem... 4 mega, só ocupa 4 mega de espaço. E eu pensando no meu HD, que tinha acho que 40 mega de espaço, o computador todo fodido, pensando assim, porra, isso não me ajuda em nada, irmão, eu vou poder ter duas músicas do computador. Tô com esse CD do Yes aqui, ó, tem 12 mega. O que? 12? Não dá. É um quarto do meu HD, cara. Mas eu me lembro exatamente de como foi a primeira vez. Cara, a gente tinha uma coisa que foi pré-Napster, que era um programa que chamava SongSpy. SongSpy era um programa do que mais ou menos depois virou Napster, ou Kazaa, assim, que você entrava, não existia torrent naquela época, você entrava no... você pesquisava outros usuários e você pesquisava neles músicas que você queria e você baixava. Cada vez que você compartilhava uma música tua, você ganhava pontos de karma e esses pontos de karma te deixavam baixar a música dos outros. Então era um... Caraca! Era SongSpy o nome do programa, era bem interessante. Foi o primeiro que eu usei. E eu me lembro como foi a primeira música que eu baixei no SongSpy em duas instâncias. Uma vez foi na minha casa com internet discada e foi uma lentidão do caralho. E eu me lembro como foi uma vez no trabalho, pela primeira vez usando uma conexão DSL, que nessa segunda vez foi baixando uma música do Maiden e ela só fez assim, zup, e baixou. Foi e rapidinho. Porra! Você chegou a trabalhar com parada de computação, né? Sim, eu fui técnico de computador durante muito tempo, eu trabalhava num shopping de informática consertando computadores. Quando você trabalhou nessa época, ainda era aquele computador que, tipo assim, ele não tinha uma área de trabalho, aquele que você tinha que digitar tudo na tela ou já era Não, mais já era. Próximo do que... Ah, tá. Eu cheguei a conhecer o computador na era do prompt, assim, do DOS, ou do que era do tudo Dash, escrito, né? Não tinha, era não tudo tinha escrito. Interação... Nossa. Que eu continuo hacker, dizendo... Né? É, mas eu continuo dizendo que isso era melhor, de certa forma. Era mais difícil, era. Mas pelo menos pra você usar o computador, você tinha que aprender a usar. É. Entendeu? Tem você isso tinha que aprender a usar aquilo pra não fazer é merda. É verdade. Que era como o computador, é como ter um carro, né? Você não pega um carro pela primeira vez sem nunca ter dirigido, entra nele e sai feito alô. Quer dizer, tem uns que fazem isso. Dono de Porsche tem feito muito isso ultimamente. Mas você tinha que aprender a usar. Então, assim, de certa forma, era melhor. Não tô dizendo que era mais fácil, mas era melhor. É, você desenvolvia ali o seu pensamento, sua cognição. Sim. Você tinha que botar o cérebro pra trabalhar. Exatamente. Não era só apertar um botão e pronto, tá tudo aí. Não que hoje também, tipo assim, hoje não é muito difícil. É difícil, assim, pra uma galera que só usa o celular. Mas é muito mais fácil, logicamente. Mas ainda tem muita gente que não sabe usar o Word, pô. Isso me assusta, pô. É, aí realmente... Isso me assusta, pô. Jovem não está usando mais computador, pô. O pessoal pega um editor de texto qualquer, assim, e acha que é o computador do Star Trek, né? Computador, faça minha redação. Uma coisa que eu queria te perguntar, você lembra a sensação de, tipo assim, ei, você não precisa mais comprar um disco pra ouvir a música que você quer. Foi mais ou menos nesse ponto, desse cara que me falou do MP3, foi quando eu percebi assim, porra, agora a música vem pelo cabinho ali. Vem do pelo nada. Pelo cabo do telefone ali, vem do zero. Nessa época já tinha um buscador? Como que era? Tipo assim, pra você achar esse programa, já tinha um buscador nessa época? Tinha buscadores, mas era aqueles buscadores que hoje em dia ninguém mais lembra, né? O Magellan, o All the Web... O... Como é que era o nome do, tinha um, do brasileiro? Um brasileiro? Cadê? Tinha um... cadê? Cadê? O Aonde? Isso, cadê? Caramba! O Aonde foi um moleque menor de idade que criou, um moleque estudante de computação. A família dele se demitiu, porque virou o maior buscador do Brasil durante um tempo. A família dele se demitiu dos trabalhos para ajudar o filho naquilo. Depois a Yahoo ofereceu assim 30 milhões, não sei se era, mas coisa assim. Muito 30 dinheiro, milhões para comprar e eles se recusaram a vender e 3 ou 4 meses depois surgiu o Google e fudeu com a porra. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Pô, muito foda, pô. A gente já tá aí com quase uma hora de papo. Eu queria pedir pra você escolher uma música pra gente dar uma respirada aqui, tomar uma água. Se você lembra, a primeira música que você baixou, você falou que baixou uma no trabalho, você lembra qual foi a antes pra gente ouvir aqui? Isso, a do trabalho foi a que eu baixei, a primeira que eu baixei com a DSL, que foi uma música foi do Iron Maiden. Que foi rápido. Assim, mas antes disso, a primeira vez que eu instalei o SongSpy, a primeira música que foi, levou assim 35 minutos pra baixar em conexão discada. 35 minutos, cara. Foi em 1998 e eu baixei o primeiro, acho que foi o primeiro single da Tracy Bonham, o single Mother Mother. Então a gente vai ouvir Mother Mother. Eu vi recentemente um show de uma banda chamada Mother Mother. Olha então, aí. Até quando você mandou assim pra mim ouvir, eu falei, peraí, será que é a banda Mother Mother que ele ouviu? Mas não, eu vi que era o nome... Talvez deve ter influência desse som aí. É possível. É possível, é uma banda bem boa, aliás, podemos falar qualquer dia aqui. Mas a gente vai ouvir então Tracy Bonham, Tracy Bonham com Mother Mother. E aí na sequência eu venho pra contar como foi a minha experiência e a gente avança aí pros dias de hoje. Vamos tomar uma água que tá um calor infernal. Nossa, absurdo, cara. Tô assando. Nossa, meu Deus, tá um calor senegalês aqui fazendo em São Ou Paulo, angolano. Brasil e em Rio de Janeiro também, né? Tá, cara, tá. E a gente já volta pra falar um pouquinho mais aí da internet, da música e dessas nossas vidas aí. Já voltamos, não saiam daí. Phone call to eat. starving. I'm bleeding to death. Stone, precious, and one of them is their rare. Então estamos de volta, dois caras derretendo e uma Cal que, ainda bem, a internet está ajudando ela a ficar estável, muito bom. Obrigado, provedores de internet do Brasil. Se quiser patrocinar a gente aí, programa de internet hoje. Sei. Então o Pensador contou essa parte da história dele do offline indo pro online, que eu acho muito interessante. Eu quis sempre saber de alguém, porque eu não vivi essa... Na verdade, eu vivi, eu estava vivo na época, só que quando eu comecei a já, tipo assim, ter contato com a internet, já era uma coisa meio que comum, já eu que era pobretão que não tinha. Mas saber de alguém que viu o mundo ficando online é muito legal, pô. É muito da hora, pô. Mas justamente por isso, eu queria te fazer uma pergunta agora, cara. Agora que a gente virou a página aqui, tivemos a nossa transição musical aqui, eu queria te perguntar, sendo você um cara que você nasceu basicamente junto com a chegada da internet no Brasil, assim, com proporção de poucos anos de diferença, pois é, com pequenos anos de diferença, assim, como é pra você que nasceu nesse mundo já com internet analisar justamente essas histórias de como era antes, assim, você bota a mão na cabeça e fala, puta que pariu, que merda era essa que ele fazia? Eu não fico assim 100% chocado, porque como eu falei, eu tive a vida offline também, de ter que comprar disco, só conseguir ouvir o que vinha através do rádio, ou da MTV e tal, só que eu acho que é muito, eu mesmo, eu falo que eu tenho inveja, porque eu gostaria de ser essa pessoa que tipo assim, vai no show, mano, descobre aí, velho, dá seus pulos, lê o mapa, sei lá, dá um jeito, porque eu tenho esse problema hoje, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, por exemplo, quando eu vou pra um show, que eu não vou de excursão, por exemplo, deixa eu lembrar um aqui, teve quando eu fui ver o Épica em São Paulo, pela primeira vez que eu vim antes, foi o último show que eu vi antes da pandemia. Era um lugar que eu nunca tinha ido e que não tinha excursão, então se eu quisesse ir, eu ia ter que pegar um ônibus, ia ter que dar um jeito. Graças ao advento da internet, fui lá no Google Maps, vi onde que era, decorei todo o caminho... E fui lá, cheguei na rodoviária de São Paulo com o endereço e falei pro cara, ó, tá aqui, X, quero ir pra esse lugar aqui. O cara me deixou no lugar, pum, pra voltar, peguei um Uber na porta do hotel, o cara me deixou na rodoviária, foi super tranquilo. Só que eu queria muito ter esse know-how, sabe? Tipo, mano, vai aí, ah, foda-se, descobre aí, você chegar lá, você descobre. Eu não consigo, hoje eu não consigo, tipo assim, você tem que ir num lugar. Cara, eu, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo aqui pra vocês aqui. Vocês acham que eu tô exagerando com a minha ansiedade. A gente foi pra Bahia agora, foi a primeira vez que a gente foi de nosso carro. A gente comprou um carro legal, tem um tempo, então foi a primeira vez que toda a minha família foi no nosso carro, sem depender de parente, de ônibus, de nada. A gente pegou e foi. Pô, a gente traçou a rota no Google Maps. Eu fui no Google Street View da minha casa até a Bahia, pô. Pra me ver o caminho. Tu tá sabendo, criado? A leite com pera! Viveu. Aonde que tinha rotatória, aonde que entra, aonde que para, onde que vira. Eu, tipo, sou assim, eu não sou esse cara que, tipo assim, abre o mapa quatro rodas aí, vamos. E eu adoraria ter sido esse cara que viveu offline, ter essa expertise, não tem tanta ansiedade. Esse ponto, realmente, eu vou dizer que é uma inveja que eu tenho, pô. Sabe, pega e vai. E faz. Antes até do guia quatro rodas, do mapa quatro rodas lá, comprava na banca na porra de uma lista telefônica, que é uma coisa que ninguém mais sabe o que é hoje em dia ainda também, mas era um livro grande. Eu tive, tá? Páginas amarelas, aquele livrão que dava pros pais bater no filho com ele. Nossa. Apanhei, tá? De lista telefônica. Pô, quem, quer dizer, hoje em dia muita gente não, hoje mas a gente não tá tem, aqui é. Sim. Tinha um negócio que você comprava que era o Guia Rex, que era o guia de mapas inteiro do Brasil, assim, e era um livrão do cara. Assim, tu podia fazer exercício levantando aquela porra daquele livro, que eram todos os mapas, que era assim que se viajava. Cara, então, eu acho isso muito foda. É, que nem o lance, você falou também de aprender a mexer no computador. Claro, eu tenho uma expertise em mexer e tal, trampo com isso hoje em dia, mas com certeza eu saberia muito mais se eu tivesse... É, pegado nessa época um computador. Eu cheguei a ter um computador, acho que no começo dos anos 2000, que foi meu pai, ele fazia Senai de eletrônica, e um amigo dele, acho que não era nem eletrônica, era... que acho que eletrônica tem uma diferença pra você ser eletricista, né? Você trocar sim, lâmpada. Sim. Tem uma diferença, né? Então, meu pai fez esse de saber mexer em fio de lâmpada, seja, de instalação teu pai elétrica. Sabe operar, teu pai sabe operar o multímetro, né? Aquele aparelhinho que você olha e acha... Ele fez esse Senai e nesse curso tinha um cara que morava perto da gente que ele trabalhava com computador. Na casa dele ele tinha uma mini oficina com várias peças, assim, várias coisas. E tipo assim, no mundo que eu vivia, não era nem você ter um computador, era você ter contato com o computador. Era sim. Algo assim que você tinha que estar num outro nível social. No meu nível social, nós não tinha computador. Tanto que eu morava bem numa favela, assim, na Zona Leste. Aí, na época de eleição, foram lá prometendo que ia ter aulas gratuitas de computação para as crianças e tal. Eu falei, puta, estouramos. Agora eu vou, hein? Água. Aí, pensador, eu fui. Só tinha um pequeno detalhe. Era uma aula de computação e não tinha computadores. A gente ia aprender... tipo, como ligar com... Aí eu falei, toma um cupo. Aí foi um dia só, não fui mais. Aí quando esse cara apareceu na nossa vida, eu falei... Mano, eu lembro até hoje, assim, da cena. Eu entrando, eu com meu pai na casa dele, a gente entrando na minha oficina e várias peças de computador, de tela, de gabinete. Eu falei, meu Deus, estou no Matrix. Estou no filme Matrix. E eu fiquei encantado. Aí ele falou assim, vou montar um computador pra você, com peças usadas. Nossa, esquece, mano. Nossa, eu nem acreditava. Só que não tinha internet na minha casa. Então, tipo assim, eu tinha um computador, e aí eu tinha o Paint, pra ficar fazendo escultura. O Paint. Foi aí que você começou, né? Exatamente. Campo minado, pra ficar jogando campo minado. E tinha um disquete que tinha um joguinho de luta, assim, 2D lá, 8-bit, sim, sei lá, que tinha... dois personagens. Ou escolhia um, era só isso que tinha. Ah, mas mesmo assim foi muito incrível você chegar, não. Tem um computador. Só que eu não, como era novo, eu não cheguei a ter essa expertise de saber mexer e configurar. Gostaria muito de ter tido essa transição, ter sido uma pessoa mais velha, né? Tipo, gostaria de ter nascido, sei lá, em 85, talvez? 84. Okay. Já ajudaria bastante. Mas ainda assim... Vivi esse mundo offline. Mas é uma diferença muito grande, assim, mesmo você tendo vivido parte desse mundo, entre a época em que você ouvia falar que existia uma banda e você levava, assim, tipo, uns 2 anos pra ter acesso a alguma coisa dela. Nossa! E a você ouvir falar de uma banda e você digitar 6 caracteres, apertar um enter e via a discografia dela na tua frente, né? Exatamente. Não, e fora a diferença de você já nascer online. Tipo, cara, pra mim é muito assustador você ver uma criança de 3, 4 anos que sabe mexer no YouTube, no TikTok. Cara, isso me assusta, pô, porque, tipo assim, não vai ter desenvolvimento no cérebro dessa criança. Acho que já tá até rolando estudos sobre isso. Eu acho porque, por exemplo, o desenvolvimento é diferente. Não vai ter o desenvolvimento básico. Ele é um desenvolvimento pra esse quadro específico do mundo em que ele tá agora, né? É, cara, não, tipo assim, por exemplo, eu como não tinha internet, eu era criança e um pré-adolescente sem internet, porque eu fui ter internet em casa, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. Demorou pra eu ter uma internet em casa. Eu tinha um computador aqui em casa que eu comprei, que eu tava trabalhando, comprei, mas não tinha como pagar numa internet. Então, tipo assim, mesmo já com meus, sei lá, 14, 15, 16 anos, eu não tinha internet. Então, o que, que eu tinha que fazer? Eu ficava desenhando, então eu desenvolvi muito. Saber desenhar, escrever. Eu escrevia as historinhas, eu lia. Então, tipo assim, tava em desenvolvimento, tá ligado? Essa galera que já... 4 anos de idade, 3 anos de idade, já tá sabendo rolar feed e escolher vídeo da galinha pintadinha. Muito assustador, cara. É, mas eles só fazem essas coisas especificamente. Assim, vamos supor que a gente tá vivendo 2024 num mundo de paz, não tem conflitos, nem guerras, nem nenhum lugar do mundo. É verdade. Mas imagina que deu ruim entre Rússia e Ucrânia, ou entre Palestina sendo invadida por Israel aí mais uma vez, e rola um confronto nuclear e pronto. A gente sobreviveu, mas o mundo tá no chamado inverno nuclear, né? É, deu um pulso eletromagnético, deletou tudo. Deletou todas as dívidas de cartão de crédito, mas também deletou todos os bancos de dados, a nuvem e tudo mais, assim. Cara, essa molecada de hoje. Não, tô ferrado. Que foi? A internet caiu. Vamos ajeitar, tá bom? Tô ferrado. O grande choque que eu tive com isso foi... Teve dois momentos. É, eu fazia minhas artes pro Instagram e tal, postava lá. Aí eu lembro que eu fiz uma pintura, enfim, e era uma artista pop e tal, então tinha bastante jovem ali comentando. Aí um menino chegou e falou, você fez isso aonde? Aí eu falei, no Photoshop. Aí ele falou, mas tem pra baixar pra Android? Aí eu falei assim... Porque tem o Photoshop pra celular que você faz ações básicas e tal. Aí ele, tipo, ele não sabia, pensador, que era um Photoshop. Que, tipo assim, eu sei que nem todo mundo é obrigado a saber o que é Photoshop. Só que é meio que uma coisa da nossa cultura, sabe? Quando todo mundo viu uma mulher mega produzir, fala, isso é Photoshop. Isso é Photoshop. É, mas não é. Não é a mesma coisa. Ele, não é que ele não sabia o que era um Photoshop, ele não sabia. Que era uma coisa que não dependia só do celular dele, ele precisava do computador para isso. Exatamente. E outro momento foi quando meu irmão ele tava para arrumar emprego, aí veio uma agência lá de Piracicaba que falou, ó, tem vaga aqui, se você quiser vir aqui, tal, vem aqui tal hora pra gente se inscrever. A gente foi lá. E aí a vaga era pra, sei lá, uma empresa que precisava mexer com Word, com Excel e tal, e a moça falou que eles ofereceram junto um pacote de curso. Porque os adolescentes, 18 anos, 17, 18 anos, não sabem mexer em um computador. Porque aí eu falei, caralho, é verdade, essa molecada. E aí só depois que eu fui me tocar, que, por exemplo, eu tenho meu irmão aqui que ele só tem o celular. Eu falei, caraca, eu lembro quando eu tava nesses 17, 18 anos, pô, pra mim era um sonho absurdo ter um computador bom. Pra eles não, um iPhone já resolve, tá ligado? E aí eu falei, caramba, tem toda uma geração de adolescente que tá entrando no mercado que não sabe fazer uma planilha, pô. É, pois isso então, aí era pré-requisito pra você entrar na empresa. É a diferença do pessoal que via computador ou via tecnologia, tá? Como maneira de você ter acesso a outras coisas, mas como uma maneira de você criar também, de você fazer coisas. E parece que, de certa forma... É uma ferramenta de produção. E, de certa forma... migrou agora e é só a parte do receber. No máximo, é claro, pra galera que é produtora, é fazer os videozinhos de TikTok, né? As dancinhas, colocar os filtros e feito e tal. E achar que é aquilo, né? Exatamente. E esse choque, assim, que foi que me pegou muito, assim, na época. Eu lembro, eu falei, caramba, tem uma geração de profissionais que não sabem mexer no computador. E não é só de gente nova. Tem um amigo meu que ele tem a minha idade. Ele foi fazer um curso de administração de empresa que ele tava querendo sair da trabalho braçal e tal. E ele veio pedir pra eu ensinar ele a mexer no Excel, porque ele não sabia a mexer no Excel e tal. Ele tinha um computador, mas ele não usava. Então, ainda tem uma parcela muito menor, né, de pessoas mais velhas, mas no geral, jovens, 18 anos. A gente tem que entender que quem tem 18 anos, pensador, nasceu que ano? Em 2006? 18 anos foi... É, sim. Exatamente. E tipo assim, quando você fala pra mim 2006, 2006 pra mim foi esses dias aí. Eu lembro, 2006. Tá ligado? São 18 anos. Cara, eu lembro dos anos 90. Quer dizer, pá, uma parte eu tava drogado demais pra saber. Ela só aconteceu. Uma parte. Outra coisa boa de você ter crescido na era offline. Não tinha rede social pra você postar suas cagadas. Imagina você bêbado com um Twitter na mão. É, não. Melhor ainda, não tinha rede social pros teus amigos postarem as tuas cagadas. Você bêbado, é verdade. Naquela época você podia acordar no dia seguinte, puta que pariu, que ressaca, caralho, não lembro de nada do que aconteceu hoje, ontem. Hoje em dia não, se você acorda assim, até você abre o celular assim, já tem todo mundo, filho da puta, olha o que você fez, e tem as 15 versões de vídeo tua vomitando na namorada ou quebrando o carro. Se fodeu. Se você não ficar viralizado ainda nessa tua bebedeira que foi filmada. Exato. Você pode fazer um monte de merda, os caras filmar e jogar no TikTok e você ficar mundialmente conhecido como o cara que vomitou na namorada, pô. Bizarro, pô. É bizarro. E eu acho que até isso freia muito a galera curtir, né, também. Eu não sou um cara da bebida, da bagunça e tal, mas as pessoas que são, eu acho que hoje até ficam com o pé atrás de fazer isso, com medo disso aí. É, novamente, a não ser donos de poste, que parecem não muito preocupados. É, não, esses são... Tem uns caras aí, dono de foguete, que acho que manda no mundo e tá fazendo... Exato. Né? Mas enfim, aí eu quero trazer a gente agora pro mundo online, pensador. Como Opa. Que isso muda, porque a gente já tá falando aqui de alguns contras, que é o pessoal não saber mexer e tal. Mas eu acredito que tem muitos prós também, e principalmente relacionado à música. Eu posso falar que por mim, depois, antes de fechar o programa, eu vou contar como foi o meu primeiro download. Por favor. Pra gente ouvir a música antes de terminar, mas eu lembro exatamente... de como eu consumia música quando eu só dependia do rádio e da MTV e do que eu eventualmente ouvisse junto com meus pais, pro momento que fala assim, opa, então quer dizer que eu posso escutar o que eu quiser isso aqui, agora eu tenho um monte, eu tenho um cardápio aberto de milhões de bandas que eu posso ouvir, tipo assim, foi muito bom. Uma das bandas que eu mais sou fã hoje em dia e que eu basicamente vi nascer, que é o Ghost, chegou a mim através da internet. Se não fosse a internet, eu não conheceria o Ghost. Seria muito difícil eu conhecer o Ghost. Então, assim, eu acho que tem muitos contras, né? Como a gente falou, a galera tá desenvolvendo menos pensamento crítico, cognição e tudo mais. Só que também tem muitos pontos bons. Acho que eu poderia até começar pelo que a gente falou lá atrás de você comprar ingresso pra ir num show. Isso, pra mim, é a melhor coisa, que é você... Ah, vai abrir a venda aí pro Rock in Rio. Você, na sua casa, você... Tem uma taxa gigantesca, tem uma taxa. Sei. Mas você compra da sua casa. É um bom ponto. Você fica sabendo com antecedência também de um show, você consegue se programar melhor, né? Cara, você consegue comprar passagem de avião do teu celular. Foi maravilhoso. Nossa, você consegue, por exemplo, esse show do Iron Maiden que eu falei que tá um ano esperando. Você consegue programar umas férias, você consegue reservar um hotel, você consegue comprar passagem. Então, assim, tem muita coisa boa que a internet... Dependendo do site, você consegue comprar até uma acompanhante pra ir contigo. E coisas boas na internet. Fotoacompanhantes.com. E até falando do Iron Maiden, o Iron Maiden, ele fez muito dinheiro, não que eles fossem pobres e, ai, coitados, precisam fazer dinheiro, mas usando... A gente no programa passado falou da pirataria, sim, né? Que, tem que baixar e tal. O Iron Maiden foi uma banda que soube usar isso a seu favor, né? Que eles pegaram quais eram os locais onde mais tinham downloads piratas do Iron Maiden. Ao invés da banda ir lá e falar, vamos processar, que nem o Metallica, né? Vamos processar, sim, vocês, desliguem os servidores. O Iron Maiden falou, então quer dizer que aqui em São Paulo, Brasil, a gente tem 1 trilhão de downloads, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um monte de shows em São Paulo, Brasil. Exatamente. E é isso que eles fazem. Porque eles entenderam que na era digital você não vai mais ganhar dinheiro vendendo disco. Você vai vender o show, aí dentro do show você vai vender a camisa, vai vender o copo, vai vender o pôster. E eles até ganharam um prêmio com essa estratégia de marketing que eu acho perfeito. Pra mim é perfeito. As bandas tinham que, né, aprender com eles. É, a estratégia deles deixou de ser combativa, porque eles percebem que no fim das contas não tem como combater. E foi colaborativa disso. Então tá, beleza, tem um monte de galera ouvindo a gente sem pagar. Topzera, vamos arrumar outra forma de converter isso no sustento da nossa banda, cara. Eu acho maravilhoso. Foi o que você falou do Metallica, não sei, você ouvinte que tá desse lado aí, se você lembra, isso foi isso, viralizou no YouTube. Foi quando esse lance do Metallica? Foi nos 2000, começo dos 2000? Não, foi final dos anos 90, início dos 2000, que teve aquela animação Metallicops. Tá ligado? Metallicops. Acho que eu não lembro. Não viu? And you Napster users, we'll see you in jail getting gang raped. Money good! Napster bad! Era uma caricatura do James Hetfield e do Lars Ulrich falando: filho da puta, você baixou as nossas músicas, a gente vai mandar te prender e você vai ser estuprado por gangue na cadeia, desgraçado. É um negócio loucaço assim, muito louco, cara. Metallicops, primórdios da internet, vou te mandar essa depois. E aí foi nessa época que eles entraram com o processo contra o Napster. Contra o Napster. Quer dizer, eu acho que no caso deles, assim, tudo bem, eles teve um lance de babaquice, porque eles derrubaram uma indústria inteira de compartilhamento musical que estava focada no Napster nessa, e abriram uma brecha para coisas piores, tipo o próprio Kazaa, Sherazade e outras coisas assim. Mas é que, quando isso aconteceu, parece que liberaram singles para compartilhamento que sequer tinham sido lançados ainda por eles. Aí é foda. Não, eu entendo também o lado deles, assim, imagina, você tem uma banda, você cria um produto para vender e de repente, e você vende muito, pô, eles vinham do sucesso do Black Album, né, já tinha saído os outros depois, mas eles estavam ali com o Black Album, que tinha milhares e milhares e milhões de vendas. Aí de repente os caras falam assim: então, sabe esse CD que você ia vender por 30 dólares? Agora as pessoas têm ele de graça. Eu imagino que foi um impacto assim, caralho, e agora? O que a gente faz, tá ligado? Só que eles não souberam lidar muito bem com a situação, né? Não, eles pararam de pensar assim: vamos combater, às vezes, o vazamento dos nossos áudios, assim, e passaram a combater, assim, do tipo, qualquer pessoa que ouviu nossa música e não comprou o nosso CD, disco, DVD, o que é que seja assim, vai ter que ser processada. E eles não viram o quão próximo chegava de, às vezes, você botar Metallica pra tocar um disco numa festa onde só uma pessoa tem aquele disco e tá todo mundo ouvindo. Que foi uma coisa que a corte americana chegou a levar à frente, assim, que começou a ter aqueles avisos do FBI, compartilhar, radiodifundir, ouvir em praça pública pode ser passível de processo e tal. Ou seja, você não podia passar com o carro tocando Metallica, dando voltas numa praça, porque todo mundo ali ia estar ouvindo e podia ser processado em você por estar ouvindo música no teu carro. O tratamento deles não foi muito... Não foi dos melhores, realmente. Não foi um dos melhores. E o Metallica, que até hoje, se você põe algum podcast com o som deles aí, você vai de F. Você vai de pois pra cima, seu podcast. E não é o único, né? Tem outros que fazem isso também, né? Eu ouvi dizer que o teu queridinho, uma das tuas bandas favoritas de todos os tempos, né, o AC/DC, faz isso também. Nossa, só amor. Mas ainda bem que, com o passar dos tempos, as bandas souberam usar a internet a seu favor, porque foi um negócio que é impossível de frear, né? Chegou um momento que eu acho que a galera se ligou que ou a gente abraça isso aqui ou a gente vai morrer. E aí o pessoal passou a lançar single, que pra mim o single é o quesito, um disco com uma música me pega muito. Vou comprar um single, tanto que eu tenho discografias aqui, tem da Billie Eilish, tem do Iron Maiden, do Kiss, aí eu falo assim, pô, tá faltando os singles. Não quero single, um CD que tem duas músicas, que é o single, o do CD e o Radio Edit. E ele custa o mesmo valor. Isso é cheio. Foda, é absurdo. Então eles passaram a lançar singles, que os videoclipes no YouTube. Aí legal. O caso do single eu não vejo nem como uma coisa nova, porque antigamente, nos anos 70, 60 e tal, já havia o compacto, né? Você ia lançar o disco do artista, eles lançavam o single, que era um compacto que tinha uma música de um lado e uma música do outro, basicamente. Exatamente. Mas não era o mesmo preço do vinil inteiro, isso aí eu te falo de real. Não, hoje é, você vai comprar o... Por exemplo, eu queria ter na minha coleção o vinil single do No Time To Die, da Billie Eilish. Que tem a No Time To Die, No Time To Die instrumental e No Time To Die pra rádio. E custa o preço de um vinil completo. Aí eu não vou comprar nunca. Não tem como, tá ligado? O lado bom é que tem, os artistas passaram a lançar os singles no YouTube, que tinha MTV, né? MTV até ali 2013, 2012, já tava sentindo o baque, aí até que a galera falou, bom, MTV, não precisamos mais de você, muito obrigado, nós vamos lançar no nosso próprio canal e monetizar em cima disso. Uma coisa, sim, que eu acho muito boa também aí que a internet trouxe para a gente foi esses lançamentos, e agora as bandas estão vendo que você pode lançar 5, 6, 7 singles e depois você vai lá e pum, toma aí um disco completo. Acho uma ação. Bota umas 3 ou 4 a mais ali só pra ficar de bônus tracks e vai. É, que aí quando você vai ouvir o CD você já meio que conhece ele, então eu acho isso muito bacana. E, pô, eu sou um fã da internet porque é que nem eu falei, repito, se não fosse ela eu não teria conhecido, acho que mais da metade do que eu conheço hoje, assim, eu conheci por causa da internet. Que nem você falou aí, tipo, você joga lá banda tal, você pode ouvir a discografia. Pô, isso eu acho fantástico. É, mas aí é que tá. A parte reptícia, reptiliana do meu cérebro de velho, não deixa de ter um pé atrás quanto a isso também. É, eu sou formado em comunicação social, eu entendo o valor da comunicação, o valor da mensagem, tudo isso, e música é uma forma de comunicação. É, sempre tem um pedaço em mim que é pessimista quanto a isso, apesar da maravilha que é você ter acesso a um mundo inteiro de cultura com um clique, onde quer que você esteja, na hora que você quiser. Tem uma parte de mim que pensa que toda essa enxurrada que algoritmos e tendências e mudanças nos mesmos trazem também acabam com o valor de cada peça em si. Então, na verdade, a gente tem trilhões de músicas, de filmes, de livros, disso, daquilo sendo lançado, e é tão fácil você chegar a eles que eles perdem a importância da unidade em si, de você curtir aquilo, que, cara, eu tô ouvindo essa música aqui, que legal, tá chegando na metade, ah, peraí, saiu uma nova, eu vou parar essa daqui, vou ouvir a próxima. Entendeu? Você talvez usufrute menos do impacto cultural de você ter acesso a alguma coisa, porque o acesso é tão gigante hoje em dia. O que você acha disso? Ah, não, com certeza. Só que aí eu acho que vai do... É do querer educar as pessoas, falar qual que é o jeito certo e o jeito errado. Mas acontece isso, infelizmente acontece isso de... Ao mesmo tempo que é bom você ter na sua mão ali tudo de tal banda, você tem tudo de todas as bandas. Então acaba que a galera meio que não consegue se conectar com nada. Exato. É, eu tento, eu faço o meu exercício, que é descobrir coisas novas, pra não ficar falando, bostejando por aí que o rock morreu. Então, eu sempre tô tentando ouvir lançamentos, ouvir discos, conhecer outras bandas, mas não é todo mundo. Eu entendo perfeitamente que não é todo mundo e que se perdeu, né, o lance de tipo assim, cara, saiu esse disco, eu vou escutar esse disco. Você senta, escuta o disco. Vou escutá-lo até o cu fazer bico, até gastar agulha. É, infelizmente, e é muito por parte da galera que não viveu o mundo offline que a gente viveu. E eu tenho até hoje esse lance de, pô, vou colocar um vinil aqui pra eu escutar, e eu fico aqui escutando ele, vendo a letra, e aí eu vou escutar um disco novo que saiu, que eu gosto de escutar os lançamentos e fico escutando. Eu entendo que isso vem mais da parte da gente que tem aí, acho que 25 mais, eu acho que nem 25, é 28 mais hoje. Por aí. De 28 pra baixo, eu acho que a galera realmente, tipo assim, tem mais dificuldade de manter uma informação única na cabeça por um tempo. Disco conceitual, quase que não sai mais, tá ligado? E quando sai, principalmente a juventude fica maravilhada, assim, que, nossa, mano! Isso existe? Ah, o último disco da Billie Eilish, ele não é conceitual, mas dentro dele ele tem uma linha narrativa que conecta alguns pontos ali, por um trabalho instrumental, algum ponto. E tipo assim, a galera ficou, uau, meu, muito diferente, meu, que sai, nossa, que mais vão inventar agora? E não, tipo assim, pra gente, como eu falei, os 28 mais, é um negócio mais comum, assim, de você saber um disco que conta uma história em 15 músicas, por exemplo. Sim. Aí tem aquele meme do Dream Theater, meu, 15 minutos uma música, meu, não dá, meu, começa a tocar na segunda, termina na sexta, meu. Porque é sintoma de uma sociedade que não presta atenção, sim, em nada. Exatamente. Então acho que o que a gente pode tirar de lição deste nosso episódio, que a gente já pode ir pra reta final, é isso. Eu acho que tem pontos positivos e negativos no mundo offline e no mundo online também. É que eu acho que no mundo offline aí já é uma visão minha tentando ser saudosista de algo que eu vivi pouco. Eu vejo como mundo offline era menos pontos contra. Porque por mais que você... Aí vem o papo de coach, né, meu? Por mais que você dava socos na pedra, meu, a sua mão criava calos e você aprendia, né? É, não, até esse lance que eu falei, assim, do pouco valor que se dá à cultura, simplesmente porque cultura é tão abundante agora, eu tô sendo um velho chato e tal, eu admito que eu tô sendo um velho chato, mas é como o lance do Metallica e das bandas com o MP3, cara. Eu sei que isso é um fato consumado, assim, isso é não é nem questão de uma batalha, eu tenho que me adaptar a isso, o mundo ficou assim. Sim, sim. Não, e até você mesmo sendo, não, não vou dizer contra, mas tendo essa relutância e tal. Eu só tenho essa visão pessimista, assim, de que... Não, eu também tenho. A cultura ficou volátil demais, assim. Ela evapora antes de você prestar atenção nela. Sim. Mas, tipo assim, mas mesmo assim, graças à internet, você consegue ter aí seus 100, 200, 300 gigas de música. Yes! E consumir. Coisa que se fosse... Não sei quanto você tem de giga de música, mas você conseguiria ter o que você tem de disco no teu HD? Você conseguiria ter ele empilhado dentro de uma sala? Você conseguiria ter comprado tudo? Não, conseguiria. Pois é, quer dizer, não tem como. Conseguiria, mas aí minhas filhas dormiriam do lado de fora. Isso, aliás, não é má ideia, tem que falar com elas. O lance, por exemplo, sabe uma coisa que me pega muito nos discos e vinil que eu tenho? Por exemplo, eu fico pensando assim, de uns tempos pra cá eu comecei a pensar muito mais na morte, assim, eu falo, e se eu não tiver filhos? Ou, e se eu tiver um filho, mas ele não gostar de nada disso aqui? Aí é e eu, cara, eu me matei pra comprar isso aqui, pra comprar o vinil, não sei o que e tal, tal, tal. E na hora que eu morrer, eles darem embora. Ah, toma aí, leva aí. Meu pai tinha essas velharias aqui. Pode levar embora. Que infelizmente também é uma coisa plausível de acontecer, que é geracional, assim. Vai sobrepujando. Talvez alguma coisa fique, mas de maneira geral... Não. E sabe o que é o pior? Que tipo assim, se eu morrer e acontecer, eu vou morrer, eu não vou estar aqui, foda-se, eu não vou sentir nada. Só que eu fico pensando, por exemplo, que nem... eu sempre penso assim, não, eu vou fazer uma tabela com preço, eu vou deixar os preços, vai que acontece alguma coisa comigo, minha família vende e ganha uma grana e tal. E tipo, foda-se, que eu não vou estar aqui pra ver, só que eu fico pensando nisso. E com a música digital que tá aqui, pô, foda-se, tá aí no meu PC aí, não vai... Não, mas é isso mesmo. Mas agora, senhor Danilo, a gente fez uma viagem gigante pela Alameda da Memória, foi na Alameda, pela Avenida da Memória, e eu falei, eu abri meu coração sobre como foi baixar a primeira música. Como é que foi pra você, cara? Qual foi, como foi, quando foi, de que jeito foi, qual pedras você teve que esfregar uma na outra pra baixar uma música? Não, eu lembro, nem foi eu, foi um amigo meu, que foi o meu primeiro contato com... internet, porque eu morava em São Paulo. Sim. E lá, como eu falei, tinha um vizinho meu que me emprestava um CD do Linkin Park e tal, eu via MTV, eu não tinha contato com internet, eu fui ter contato com computador quando teve um amigo do meu pai lá que eu contei, e abri um cybercafé lá, só que a gente ia só pra jogar joguinho, e mesmo que a gente estivesse jogando em LAN, eu não sabia o que era o conceito de LAN, eu tava sentando ali na cadeira e jogando um jogo com meus amigos, eu não sabia que era online. Aí eu me mudo aqui pra Rio das Pedras em 2005, 2006, acho. Aí estamos na aula, faço amizade com um cara que gosta de música. Aí ele falou pra mim que... a gente tava conversando sobre músicas e tal. Falei que eu queria comprar um CD, que eu ouvi uma música, não lembrava o nome da música. Aí ele falou pra mim, fala o nome da música aí que eu baixo pra você. Eu falei, baixa? Que baixa? Faço download, assim? Que download, mano? Vai incorporar os músicos, vai baixar eles. Isso é muito louco, que o jovem já sabe já nasce sabendo o que é um download, né? E aí, tipo assim, que download? O que é isso? Não, escreve no papel as músicas que você quer aí, que eu... Aí eu falei, tá bom, eu não entendi nada. Eu coloquei lá, sei lá, Rock and Roll Night, Ace of Spades, e fui colocando as músicas. Aí, no outro dia, chega ele com um disquinho na mão, tá aqui. Aí eu falei, tá aqui o quê, mano? As músicas que você pediu. Aí eu falei, oxi, como assim? Você não queria as músicas? Você não fez a lista? Tá aqui. Aí eu falei, mas você comprou? Você pagou quanto? Ele, não, peguei na internet, de graça. Quanto eu tô te devendo? Aí eu... Não, eu lembro nesse dia, assim, que eu fiquei meio tipo atônito. Eu falei, pegou de graça na internet? Então quer dizer que eu posso ter um disco do Kiss? Que eu quero, que eu sempre quis ter, de graça. Ele falou, aí eu falei, não é possível. Aí você brincou agora com o meu sentimento. E aí ele... Não, eu acho que eu tenho esse CD até hoje, porque, tipo assim, foi muito foda. E eu ouvia ele todo dia, porque eram as músicas que eu gostava. Só que nesse CD tinha um pequeno erro, que é a música que eu vou escolher pra gente ouvir aqui. Opa. Que na época, o Angra tinha lançado o Temple of Shadows, e eu vi o clipe, um clipe na MTV, e eu fiquei com a melodia na cabeça, e eu, só que eu não lembrava o nome exato da música. Eu não lembrava, sério, eu lembrava do refrão, assim, eu falei pra ele, eu acho que é Wishing Away, que chama a música. E ele baixou um Wishing Away de um, sei lá, dos anos 80, que não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com aquilo. Aí eu fui descobrir que a canção se chamava Wishing Well, que é uma baladinha, com violão, sim, e tal, que eu ouvi, gostei pra caramba, e eu só fui ouvir anos depois. Mas me marcou muito esse lance de, tipo assim, eu acertei todas as músicas, mas a do Angra eu errei. Eu tenho CD até hoje que, tipo, tem um monte de rock, uma música dos anos 80, nada a ver no meio. Maravilhoso. Mas foi muito incrível, assim, quando eu descobri que eu poderia ir na internet e pegar o disco que eu queria. Aí nisso, eu fui. Tinha uma loja de rock aqui em Rio das Pedras que o cara, ele baixava os discos e vendia pra quem quisesse ir lá e, tipo assim, dar um CD, um CD de 700 mega. Ele ou gravava um disco só, nos, acho que era 80 minutos que tinha, né, no CD. Uhum. Ou ele gravava os 700 mega. Aí eu cheguei lá, eu falei, oh, você tem tal disco aí e tal pra vender? Ele falou, não, tem aqui o catálogo. Aí ele abriu na minha frente, assim, sabe aquelas pastas pretas que é um saquinho plástico no meio? E tinha, sei lá, 1 milhão de CD, assim. Eu comecei a olhar e falei, peraí, escolhe aí o que caber no disco, eu gravo pra você. Putz! Aí eu gravei discografia do Kiss, do Iron Maiden, do Manowar, peguei coisa do Linkin Park. Eu falei, nossa, que mundo mágico, internet, eu te amo, internet. Foi mais ou menos nessa aí... época, assim, que você pensou e começou a se prostituir pra pagar pelos CDs? Aí eu fiquei 10 anos dando cu e não precisava, que tava tudo na internet. Vamos escutar então pra terminar Wishing Well, do Angra, que tá no maravilhoso Temple of Shadows, que fez aniversário aí de 25 anos recentemente. Maravilhoso. E 25 anos? Não, que 25 anos? Olha eu chapando, 20 anos. 20 anos de Temple of Shadows. E acho que é isso pra gente... relembrar aí os ouvintes como que era o mundo offline, online, acho que tá bom, né? A pré-história do mundo tá ótimo, ficou fechadinho. Como tu falou, passamos pela Alameda da memória. É, não, foi a avenida hoje. Foi a freeway da memória. Freeway da memória. E a gente está de volta aí num futuro próximo, não, como eu disse logo, lá no primeiro logo. Programa, não vamos prometer um programa semanal, porque a gente tem coisa para fazer na nossa vida também, não dá para ficar fazendo podcast toda hora. Mas nós temos vida, tá? Exatamente. Nós temos coisas para fazer. Mais ainda o pensador, que tem filhas e tem uma casa para sustentar. Eu sou vagabundo, mas mesmo assim ainda tenho coisas para fazer. E a gente volta em breve aí com mais um assunto. Bater esse papo descontraído. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Já ouviu esse disco lá no Instagram? É só procurar. No Blue Sky tem, no Threads tem também. Link para o grupo do Telegram, o grupo de transmissão do Telegram, tá aí também na descrição. t.me/jaouviuessedisco. E tem o Pensador Louco na descrição. Não coloquei o Twitter, Pensador, porque como tá fora, aí eu coloquei Twitter o site. É o caralho, acho que eu vou fechar a conta daquela porra. Aí eu coloquei teu site lá pro pessoal clicar e conhecer teu trabalho também. Aí lá já tem também links, né? Pra redes sociais. Sim. Pra você seguir o Pensador. Coisa muito importante, ouvinte. Primeiro episódio teve um respaldo muito legal, o pessoal comentando. Danilo não teve ainda uma forma justa da gente ler os feedbacks de vocês e tal, mas a gente já tá planejando um episódio de feedback. A gente só não conseguiu uma vaca pra ficar mugindo em resposta a vocês, mas logo, logo. Verdade. Logo, logo a gente achará uma mimosa que responderá a todos os comentários de vocês. Então, quando a gente começar a ter feedbacks, que a gente poder separar um bloco só pra isso, vai ser o bloco da vaca. Que tal? Olha aí. Bloco da vaca louca. O bloco meme da vaca, da gente... vaca louca mugindo. O bloco da vaca, a gente vai ler os comentários de vocês, então vá deixando os feedbacks aí. E agradecer ao Pensador Louco mais uma vez pela presença, mesmo eu que agradeço, a gente fazendo 50 graus. Você tá fazendo 50 graus. E a gente tá aqui. 50 graus normais, 62 de sensação térmica. Que delícia. Cara. É verdade. Que legal a gente vendo o inferno acontecer enquanto a gente tá vivo. Sim. Que alegria. Então é isso, vamos de Angra, Wishing Well do Angra, e logo menos aí, quando você menos esperar, no feed já ouvir esse disco, está pintando mais um episódio de Dois Caras, Uma Call. É isso, valeu galera, um abraço e até a próxima. Até mais. I wish you